correr, nós somos do EG pequeno. Vai a correr, nós somos do EG pequeno. Vai a correr, vai a correr, vai a correr, nós somos do EG pequeno. O show se abriu, a terra estremeceu. Vai se arrasar, toca, toca, furacão. Passa a respeitar, passa a respeitar, passa a respeitar.